Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Márcio da Silva Granês, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí, e eu vou tratar da experiência de fazer a checagem de informações. O processo de checagem exige uma postura de ceticismo diante das mensagens que chegam pelas mídias sociais. Com a pandemia da Covid-19, houve um aumento significativo de desinformação sobre assuntos como remédios, origem do vírus e vacinas. A gente não pode acreditar em tudo que sai nas redes, mas como fazer isso de forma organizada? Aqui, no Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Jornalismo, a gente segue uma metodologia. Primeiro, recebemos as denúncias de notícias falsas através do aplicativo Eu Fiscalizo, da Fundação Oswaldo Cruz, e também pelos nossos contatos das redes sociais. Basicamente, a gente investiga a informação, procurando confirmar os dados que ela apresenta. E fazemos isso por meio da pesquisa na internet e em diversas outras fontes, procurando ver se de fato aquela informação tem algum fundamento. Depois disso, a gente classifica a informação com etiquetas de verdadeiro, falso, procede, mas se liga, está sendo estudado, perdeu a linha e em busca de certezas. Nesses cerca de 5 meses de checagem, já vimos muitas mensagens bizarras sobre a pandemia. As mais estranhas são as que ensinam receitas caseiras para evitar ou curar a infecção pelo novo coronavírus. Já vimos de tudo, desde o chazinho de boldo até o gargarejo de bicarbonato e água quente. Essas mensagens podem ser muito perigosas para a saúde das pessoas, já que disseminam métodos totalmente ineficazes de tratar a doença. Com a checagem, a gente pretende contribuir para esclarecer a população. Alguns estudos apontam que a desinformação se transformou numa pandemia também, tal como a pandemia do novo coronavírus. O papel da checagem é contribuir para o esclarecimento por meio do combate à desinformação. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.